especial Segurança Legal, episódio 215, gravado em 25 de setembro de 2019. Segurança da informação para viagens. Neste episódio, vamos trazer algumas dicas de segurança da informação para viajantes. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Olá aos nossos ouvintes. Tudo bem? Tudo ótimo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Nas redes sociais vocês nos encontram por Segurança Legal. No e-mail podcast@segurançalegal.com, youtube.segurançalegal.com, iTunes e Spotify. E também temos a nossa campanha de financiamento coletivo, vocês sabem, o Segurança Legal conta com o apoio dos ouvintes para continuar funcionando. Se você gosta do podcast e acha que pode contribuir, acesse apoia.se/segurançalegal.com. Se quiser ir diretamente para o tema principal, vá para 18 minutos e 6 segundos. Mensagem dos ouvintes? Vamos lá, mensagem dos ouvintes. A primeira mensagem vem do Alex Rickard, que é o nome do Twitter, né, dele. Uhum. E ele tem uma pergunta ali sobre a questão da formação, né, que a gente eventualmente fala sobre esse tema aqui também, né, Vinícius? É, ele pergunta o seguinte, ele quer saber se é preciso saber inglês para fazer redes ou sistemas, né? Ou seja, o curso de redes de computadores ou sistema de informação, e já vou estender também ciência da computação, engenharia da computação, né? Jogos, tem curso de jogos, tem curso de graduação em segurança da informação. Né? Sim. E o Fábio já respondeu para ele no Twitter mesmo, né? Isso. De que as melhores fontes estão em inglês. Tá? Quase sempre, né? Quase sempre. E o Alex escreve ainda, seria bom que pudesse trazer este assunto por meio do podcast, ou seja, no Segurança Legal, sobre o método de ensino para fazer o superior em sistemas de informação. Eu diria o método de estudo, quem sabe? Talvez. Né? Em sistemas de informação, tecnologia da informação, aulas presenciais, ou sem presencial, e ou 100% online por meio do EAD, etc. Cara, meu Deus, aqui dá um podcast mesmo, dá um episódio, Guilherme, aqui. Dá um belo episódio. Primeiro, Alex, eu diria o seguinte, em inglês, cara, no mínimo, saber ler. Assim, se não souber escrever num primeiro momento, ou não souber falar, ok, mas no mínimo saber ler. Porque o que o Fábio falou é verdadeiro e, cara, desde 89, tá, que eu comecei a estudar, lidar com computadores e pegar referências, livros, etc. Para mim ficou na cara que isso é necessário e eu não vejo uma mudança de cenário, pelo contrário. Tá? As coisas mais recentes estão tudo em inglês, qualquer paper, qualquer artigo que vai ser escrito, vai ser publicado num grande evento. Claro que tem eventos no Brasil e tudo mais, uhum. E é publicado em português, mas sim. Papers que o pessoal fica muito tempo em cima trabalhando, volta e meia submetem primeiro para um evento internacional, né? Uhum. Até porque tem mais visibilidade, esse tipo de coisa. Então, o inglês, cara, eu te diria que é essencial. A leitura em inglês. Tá? Até porque... Isso é essencial. Até porque também os materiais de referência, manuais... Cara, né? É tudo em inglês. É tudo em inglês. E tem outra, assim, tu tens... eu tenho um monte de aluno que não sabe inglês. Sempre tive, entende? Faz quase 20 anos que eu dou aula na graduação, em tudo que lugar que eu já dei aula. E, cara, eu sempre tive muitos alunos que não sabiam ler inglês. Não sabiam nada de inglês. E o que eu sempre disse pra eles é, olha... Façam um curso por fora. Aquela cadeira de inglês técnico, que eu não sei se hoje é obrigatório, né? De novo, que o MEC fica indo e voltando, mas tinha a obrigatoriedade de uma cadeira de inglês técnico nos cursos. Tá? Cara, essa cadeira, ela serve para muito pouca coisa, assim. A não ser que tenha algum lugar aí, uma cadeira muito, né, que tenha muito tempo, de mais de um semestre, que normalmente é um semestre só, é uma coisa muito focada e... eu diria que não é suficiente, tá? Faz um curso de inglês, cara. Reduz, economiza um pouco nas festas da faculdade, na faculdade e põe isso, num, vai fazer um curso de inglês, tá? A questão do EAD, cara, isso aqui é bem delicado, mas assim, número um, qualquer um que queira... Vale para qualquer área, mas eu vou falar da nossa área, tá? Na área de tecnologia da informação, na área da ciência da computação, que é o nome mais correto pra gente falar disso. Tem que ser autodidata. Tá? Assim, independente de se a faculdade, a universidade é boa ou não, tu tens que ser autodidata. O professor em sala de aula, isso já era verdade. Há muitos anos atrás eu já falava assim para os meus alunos. Tá aí o Cristiano Borges, nosso ouvinte aí do Segurança Legal, apoiador Cristiano Borges, que foi meu aluno. Cara, professor não sabe tudo, professor é um orientador e ele passa, ele sim, ele dá os caminhos para te abrir para te fazer a tua pesquisa e tu fazer o teu estudo e tu aprender mais. Tá? Uhum. Então o professor não vai te ensinar, não vai sair da faculdade pronto só ouvindo o que o professor tem a dizer. Então tu tens que ter essa característica de como autodidata, tá? Pegar um assunto e estudar. E outro aspecto, ou seja, aí tu poderia dizer, não, então eu posso fazer tudo via AD 100% online. Sim, tu pode aprender muita coisa online, mas, e aí vem esse é um grande mas, a interação com um bom professor, a interação com colegas de aula que vêm de várias realidades diferentes e estão imersos em, de repente, em empresas com características diferentes e tudo mais, isso faz parte do processo de formação. Tá? E uma coisa 100% EAD, que tu não tem interação direta com o professor, com colegas e tudo mais, a meu ver, ela não tem o mesmo peso, ela não tem a mesma profundidade, digamos assim, mesmo impacto na tua formação, que tem uma formação presencial na qual tu divide um espaço físico de uma universidade com professores e com colegas de aula e principalmente com professores que topam esse papel de eu não sei tudo, eu tô aqui para te orientar. Sim, olha, isso faz uma diferença muito grande. E tem outra, né? Eu acredito no EAD, sabe? Eu acho que é um caminho assim que não tem muito como a gente retornar. Eu acho que o EAD ele tem que ser um meio de apoio para as aulas presenciais, então eu me agrada a ideia de plataformas mistas, sabe? Não somente com cadeiras totalmente em EAD, mas com cadeiras parte presencial e o aluno continuar no EAD com interações, sabe? Eu acho que, para mim, o modelo ideal seria esse misto em todas as cadeiras, né? Também não me agrada muito cadeira somente presencial, somente em EAD. Nós temos também uma outra coisa, né? O Brasil tem um EAD brasileira, que é um EAD que muitas instituições fazem somente para economizar. Né? Ou seja, você coloca, tem lá a aula, a coisa é meio já pronta, meio embalada, e você coloca lá o máximo de número de alunos, porque daí você não precisa pagar tantos professores, não precisa gastar com espaço físico. Então, a gente tem que também trabalhar para identificar quais são os melhores EADs, porque no Brasil há muito essa tendência da faculdade investir no EAD somente para economizar. E aí os resultados efetivamente não são bons. Mas cada vez mais, eu estava vendo uma pesquisa esses dias, no Brasil cada vez mais aumenta muito mais o ingresso de alunos no EAD do que no presencial. Cara, mas é que tá, Guilherme, sim, sem dúvida, mas basta a gente ver a própria internet, né, cara? A internet, assim, desde que ela surgiu, puro autodidata, é uma coisa fabulosa, né? Quando ele sabe transitar, né? Exatamente, e é esse aprender a transitar aí que é o complicado, saber o que é uma boa fonte, o que não é e tal. Exato. Mas a internet hoje é um negócio fantástico, tu aprende o que tu quiser. Eu tenho um hobby, já comentei outras vezes que eu tenho um hobby que é eletrônica, é uma coisa que eu gosto. Eu aprendi tudo que eu sei, eu aprendi na internet. Os livros que eu tenho, que eu sei que são as melhores referências, eu descobri tudo na internet. Então, cara, a internet ela é um, claro, tirando esses lixos as porcarias que tem por aí, na internet, tu sabendo filtrar isso, é um recurso fabuloso para o autodidata. É. E para terminar essa parte aqui, a gente não pode esquecer até daquele livro do Pedro Demo, né, que é Educar pela Pesquisa, e o peso, sim, que a pesquisa tem na formação superior e no Brasil, tanto na UEAD quanto na graduação, né, presencial. Nós temos uma grande deficiência de pesquisa, porque as faculdades, o MEC não obriga a ter pesquisa, e as faculdades, até não virarem universidades ou centros, não precisam ter pesquisa, e não tem pesquisa. Então as pessoas vão lá, assistem aula e se formam. Não, e outra coisa, né, Guilherme? A gente está estendendo um monte desse negócio. Mas assim, fica caro também. Claro. uma faculdade, ou faculdade, né, ou uma instituição que tenha faculdades, né? Uhum, ou que seja uma universidade. Se ela tem uma dificuldade, todas estão com dificuldades financeiras, está num momento econômico muito complicado no nosso país, então as pessoas economizam grana, né, não vão economizar em comida, não vão economizar em educação, por exemplo, né? Elas acabam fazendo menos cadeiras, acabam não entrando no... não escolhe o curso tal porque é muito caro, o EAD custa 100 pila e na, uhum, né, presencial vai custar 7 vezes mais. Então... a gente tem uma recessão econômica nesse sentido, a gente tem um problema com relação a custos operacionais, as entidades, uhum, mesmo que filantrópicas, elas têm que se sustentar economicamente, têm que ser sustentável, claro, economicamente. Então, tu acaba, como é que tu vai ter um professor, por exemplo, para dar só duas aulas por semana, né, que seria uma carga horária de 8 horas por semana, e todo o resto, né, das 44 horas, né, todo o resto ele ficar fazendo pesquisa e atendendo aluno no seu gabinete. Isso é possível numa PUC da vida, numa URGS, nas federais, né, uhum, nas universidades públicas, e aí esse é um grande papel das universidades públicas, né? A Unicinos, claro, também, acho que ainda tem isso. Então, começa a ficar muito caro e ela não tem como se sustentar. E para as pequenas, isso é bem delicado, né? Se para as grandes estão complicadas, imagina para as pequenas. Vamos adiante, até porque a gente se estendeu um pouquinho aqui. Mas obrigado, Alex, pela tua pergunta, e continue conosco, né? Um abraço. É isso aí. Vamos lá, um abraço, cara. E o Thiago Tolentino, Vinícius, ele mandou uma mensagem por e-mail, uma mensagem grande. E, Thiago, a gente tomou a liberdade aqui de fazer um resumo da tua mensagem, até para ainda mais depois da gente ter se estendido tanto na mensagem anterior aqui. Mas vamos à mensagem do Thiago, Vinícius. O Thiago é um gestor de TI em BH, lá em Belo Horizonte, formado em análise de sistemas e curso uma pós em segurança da informação. Ele é ouvinte do Segurança Legal desde 2017, aí vem intercalando os episódios novos e antigos. Já está no 130, ó, tá chegando. Tá quase chegando. Elogia o podcast e diz que é um grande prazer nos ouvir e que também indica em palestras. Ó, Thiago, muito obrigado. Mais uma vez, é muito importante a gente frisar isso, assim, com certeza, que vocês indicam o nosso podcast em palestras, em eventos, em aula, para colegas de trabalho. Isso para nós é muito interessante, porque aumenta, né, a audiência do Segurança Legal, claro, e isso acaba tendo efeito até exponencial. A dúvida dele é sobre LGPD e Lei de Acesso à Informação. Olha só, LGPD e Lei de Acesso à Informação. Uhum. Um familiar dele foi funcionário público e ainda é possível encontrar o nome desse familiar, uhum, sobrenome CPF, no portal Transparência do Estado. Tá? Então, só para todo mundo saber, se você é um funcionário público, né, aparecem teus dados, então, no portal de transparência, inclusive quanto ganha, aquela coisa toda. Ele fez um pedido de exclusão dos dados, porque ele não está mais lá. Ele, uhum, foi e não é mais funcionário público. Então, ele fez um pedido de exclusão dos dados e recebeu uma resposta padrão como negativa. Então, o ente público disse: nós não vamos excluir teus dados daqui, vai continuar no portal de transparência. A pergunta dele, né, ou seja, do Thiago, é como conciliar esses dois diplomas legais? Como conciliar a LGPD com todas as coisas que ela traz, né, com relação aos direitos do titular da informação, e a Lei de Acesso à Informação, né, que é uma lei que obriga os entes públicos a deixarem a informação pública, né, acessível, uhum, para a população como um todo. Guilherme, isso é contigo, obviamente. Né? Sabe que é interessante, porque com a entrada em vigor da LGPD, nós vamos ter que revisar certos entendimentos que a gente tem e rever também a interpretação que nós temos de certas leis, porque a partir de agora nós vamos ter que reinterpretar o nosso sistema jurídico, né, com base na LGPD também. Ou seja, cada vez que se tratar dados pessoais, nós vamos ter que observar a LGPD. E aí, essa questão de dados de funcionários públicos é muito interessante, porque tem se reconhecido até agora, à luz da Lei de Acesso à Informação, que é legítimo publicar os dados dos funcionários públicos, até para o atendimento à ideia de transparência, né? E também aquela ideia de transparência ativa, inclusive, ou seja, você não espera que o cidadão respondeu o cidadão quando ele quer um dado, mas a administração pública se antecipa nessa ideia de transparência ativa e passa já a publicar nos seus sites de transparência e por aí vai. A grande questão é que, mesmo antes da LGPD, havia pessoas que consideravam excessiva e até mesmo ilícita a publicação dos nomes e CPFs dos funcionários públicos relacionando com o salário. E eu sempre me incluí nessa corrente, que ela é uma corrente absolutamente minoritária. Por vários motivos, eu entendia que isso não deveria ser feito. E talvez o principal motivo é por uma questão de segurança para os funcionários públicos, né? E que você poderia sim cumprir a Lei de Acesso à Informação, não nomeando o funcionário, mas estabelecendo cargos, né? E talvez um código. Claro que ainda assim você poderia, talvez, descobrir quem são as pessoas. Se tu tem interesse numa pessoa específica, eu sabendo o teu cargo, eu consigo saber quanto tu ganha. Ainda seria possível isso. Exatamente. Né? Mas você não nomeia, né? Você pede que pesquisas pelo nome ou ainda o CPF da pessoa, né? Isso é muito delicado e eu creio que isso não deveria ser assim. Para não dizer que eu tô sozinho, né, nessa corrente, há um artigo das professoras Regina Linden Ruaro e Temes Limberger, aqui do Rio Grande do Sul, chamado O Direito de Privacidade do Servidor na Lei de Acesso à Informação e Sua Consequência no Crime de Violação de Sigilo Funcional. Eu tenho só que pesquisar aqui, porque elas escreveram já várias vezes sobre esse tema, que eu vou ver se é esse artigo mesmo. E aí, se não for, eu já atualizo no show notes ali, mas elas defendem, essas duas professoras defendem que não se deveria fazer essa publicação. Então, com base também nisso, nesse artigo e também em outros que entendem isso, eu acredito que agora a gente vai ter que reinterpretar, como eu disse, a Lei de Acesso à Informação para adequá-la à LGPD, e eu espero que sejam revistos também essas compreensões aí para evitar esse tipo de publicação, porque envolve também uma questão de segurança física até do próprio servidor público, né? Beleza, Thiago. Um grande abraço. Bem, então vamos ligar os nossos equipamentos aqui então para já ir para o nosso tema principal. My colleague First Officer, Mr. Charles, would like to welcome you aboard Flight 650. Very soon, fully ready, we're going to be starting up engines and then we'll touch runway 25 for departure from the Avoras Airport. Bem, essa semana nós decidimos falar sobre um tema não tão técnico assim, mas que atinge as pessoas que viajam, com frequência ou não, que viajam dentro do país ou para fora do país, que é justamente quais seriam as medidas de segurança que os viajantes deveriam tomar, medidas de segurança da informação, quando vão fazer as suas viagens. Então, o método aqui foi buscar até em fontes da internet. A gente vai colocar, como sempre, lá no show notes algumas empírico dicas. Também. Empírico, né, com base na nossa experiência. Né, nas nossas experiências. E estabelecemos. A gente tentou, né, Vini? Explica aí como é que a gente fez essa reunião aqui também, como a gente organizou o material. Bom, então nós separamos aqui vários cuidados a serem tomados, várias ações que podem ser feitas para proteger as nossas informações, a nossa privacidade, né? Também. E a gente procurou elencar num sentido do que é mais fácil de fazer ou o que é obrigatório fazer, ainda que você não vá viajar. Mas se você for viajar, você já devia estar fazendo isso, né? Uhum. Então a gente tentou elencar numa prioridade no sentido de o que é mais fácil fazer, mais provável que você deve fazer, e indo cada vez para as coisas mais complicadas de serem feitas de implementar, ou, né? De implementar, ou mais difíceis de serem implementadas, tá? Então essa é a ordem que nós colocamos. Nós tínhamos pensado, Guilherme, acho que até vale a pena a gente dizer isso, que a gente tinha pensado em fazer um episódio assim, 10 coisas que você deve fazer e tal, não sei o que, antes de viajar. Só que a gente começou, a gente levantou umas 15, né? É, mais falou ou menos. Falou mais ou menos isso. E a gente começou a pensar, vamos cortar essa, vamos cortar aquela. Só que a gente, daí justamente a gente discutindo logo antes de gravar, assim, poxa, nós vamos tirar informações aqui que talvez vão tirar algum ouvinte nosso de um perigo iminente. É. Porque o cara vai viajar e de repente não vai tomar um cuidado que a gente deixou de colocar aqui só para fechar os 10 e daqui a pouco ele vai ser prejudicado e tal. Então a gente resolveu abandonar o negócio dos 10 e vamos comentar todos aqui por ordem de facilidade de implementação, digamos assim, ou obrigatoriedade de implementação. E há uma questão ainda de criar um episódio com um título que é bastante chamativo. A gente sabe que listas chamam muito a atenção. 10 coisas, todo mundo quer saber quais são as 10 coisas, mas... É. A gente critica pra caramba isso, né? É, mas a gente tem que também saber divulgar o nosso... vender o nosso peixe, né? É. A gente podia chamar de 10 coisas aqui, depois o pessoal chega aqui e vê que é 15. Boa, tá, combinado. Combinado. É, e dez a gente coisas, também... Como é que é? 10 coisas que você deve fazer antes de viajar. Que não são 10. É. Não, aí coloca... SQN. Pronto. Só que entender, não. Entende. Só que não. A gente tentou também, entramos numa discussão que foi infindável aqui sobre o nível de paranoia de cada uma delas. E também até sobre a própria ideia do que é paranoia e segurança da informação, né? É, aí a gente... Foi interessante que acabou discutindo, né, o significado da palavra paranoia. Eu disse pro Guilherme, Guilherme, eu acho que a gente não deve colocar paranoia, porque paranoia diz respeito... Agora eu vou ler o que diz no dicionário aqui, tá? Eu tô usando o Owlet. Você pode acessar owlet.com.br e procurar paranoia lá. Paranoia, tá? Tem um significado só que ele cita aqui. Perturbação psíquica caracterizada pelo desenvolvimento de delírio com temática predominantemente persecutória, cuja construção, embora lógica, se baseia em premissas falsas e em que estão ausentes, as alucinações e evolução para um estado de demência. Então, assim, num primeiro momento, eu fiz uma objeção ao Guilherme de que, cara, não vamos classificar por nível de paranoia, porque pode parecer que a gente... que isso aqui é coisa que é de gente paranoica, ou seja, de gente que não tá descolado da realidade, são coisas assim de filme de espionagem e que não tem nada que ver com a realidade. É. E, na verdade, o que a gente tá dizendo aqui tem a ver com a realidade, tá? Ou seja, se você deve realmente se preocupar com o que a gente tá dizendo. Aí o Guilherme fez uma ponderação. Faço sua ponderação, Guilherme. A paranoia, né, o conceito que você leu aí, é uma patologia, né, psiquiátrica, né? Ou seja, você pode ser um paranoico e que pode demandar, inclusive, um tratamento psiquiátrico, né, com remédio. Não, isso é sério, hein? Isso é sério? Não, é sério. Isso é seríssimo. Agora, nós nos acostumamos a usar o termo paranoia dentro de segurança da informação para mostrar e para tentar trazer e definir aquelas pessoas que têm uma preocupação um pouco maior, né? Preocupações diferentes das pessoas, digamos assim, comuns. Né? Então a gente às vezes comenta, o cara entrou no nível paranoico 10, aqui a gente vai usar de 1 a 5, né? Então, fazendo essa ressalva com o termo, e que a gente não está falando aqui do desvio da patologia psiquiátrica, a paranoia aqui é qual o seu nível de preocupação com a segurança, e que viria de um nível pequeno, até 5, o nível máximo de preocupação. Então, isso, a gente está usando com esse significado, né? Paranoia com esse significado. Como preocupação. Então a gente vai ler o título e já vamos fazer ao vivo aqui, Vinícius, que a gente não definiu, né? Então vamos tentar fazer a cada um deles sem que não vamos nos esquecer, viu? A gente lê o título e já define o nível de paranoia, sem muita discussão também, né? Senão a gente vai... Beleza, tá. Então o primeiro, Vinícius, tenha um plano de dados, SIM card. Tem um SIM card, Talvez aqui nível de paranoia 1. Zero. Não, isso é de paranoia. Assim. Não, isso é uma questão econômica até. Pô, mas tu já tá quebrando a nossa... Não. Isso não é paranoia. Tu vai viajar, tu tem que ter um plano de dados pra te usar. Ou da tua própria operadora no Brasil, se ela não quiser te arrancar os olhos da cara, né? Tu vai com o plano dela pra te ter dados quando tu estiver viajando, pra te poder usar mapa de metrô, poder usar o Google Maps, né? Uber, essas porcaria tudo que a gente precisa de dados. Então, cara, tu tem que ter um plano de dados. Vai viajar, e a gente tá pensando aqui... não só na viagem dentro do país aqui, mas principalmente para fora do país. Acho que a gente não falou isso, né? Não. É, então, assim, tem que ter um plano de dados. Tanto a viajar para um outro país, né, tu tem que ter um plano de dados. Ou compra um cartão lá, se for possível, né? Depende do país, né? Tem lugares que são um pouco mais complicados. Tá? Em alguns países, a gente tem uma observação aqui, ó. Em alguns países, muçulmanos, por exemplo, é difícil, caro e burocrático comprar um SIM card. Tá? Então, talvez, tu possa pagar roaming, né? É, como difícil, caro e burocrático comprar um SIM card. Como é no Brasil, vamos lá, né? Porque cada vez mais eles estão tentando estabelecer mais controles ainda e CPFs. Mas vamos lá, né? Tu vai no Teco ali, tu compra um cartãozinho por R$10, sem nenhuma identificação. Tu põe no teu telefone e ativa botando só um CPF lá, em nome CPF. Mas a Anatel tá começando a trabalhar para implementar outros controles para impedir justamente isso, né? Vídeo o cara aquele que foi preso dia desses aí, porque tinha cadastrado... Alguém cadastrou o CPF dele num telefone, cometeu um crime, e a polícia só pegou o CPF e foi lá e prendeu o cara, né? Sim, então, ignorando essa possibilidade. Mas enfim, tem um SIM card, ou tem um plano, né? Tem um SIM card, tem um plano de dados... Que você possa utilizar para quando você está viajando, mesmo que dentro do Brasil, mas dentro do Brasil fica mais fácil. Mas para fora do país é importantíssimo para te conseguir utilizar os serviços, né, que vão te ajudar a te orientar, a utilizar serviços de transporte e booking, etc. Tá? Não, Eu tenho que cuidar que certos países, né, principalmente os muçulmanos, aí tu vai ter um certo problema. China. Mas é que tem uma outra coisa que a gente tá falando, não podemos esquecer, a gente tá falando de segurança da informação, né? Sim. E ter um SIM card, ele vai te permitir sempre estar em contato com os meios... os meios de contato que estão disponíveis, né? E aí eu incluo a própria questão bancária, né? Sim. Porque uma vez que você alertas de compras, sem dúvida, você, por exemplo, tá em viagem, aí perde ou roubam, né? Ou tem furtado o seu cartão, né? Dependendo do lugar onde você estiver, talvez não seja tão fácil assim você ter acesso a uma Wi-Fi. Claro, cada vez mais os locais, né, tem Wi-Fi por tudo que é lugar, né? Mas imaginando que você nota isso, quanto mais rápido você bloquear e fizer o cancelamento do seu cartão pelo aplicativo, mais chance você vai ter de se incomodar menos com o banco. Ah, mas roubaram meu cartão, o banco tem as proteções. Vamos lá, né? O banco e seguradora, eles querem... vão dificultar a tua vida o máximo possível no caso de incidentes, né? Então, ter um plano também é uma questão de segurança da informação e tem outras dicas, né? Ali embaixo, que vão envolver ter um plano de dados e que só vão funcionar se você tiver um plano de dados, não vamos dar spoiler agora. Mas a gente acredita que essa seria a primeira aqui, e mais básica. É uma coisa básica, você tem que fazer para habilitar o resto aí do que é necessário. Beleza. A segunda, Vinícius, e essa é uma coisa delicada. Todo mundo sabe que tem que fazer isso. Tem que dizer o que primeiro? Não, mas deixa eu fazer. Todo mundo sabe que tem que fazer. Mas cada vez mais a gente comentava isso, até quando a gente está em aula ou fala com contatos que atuam na área de TI, não só somente de segurança, mas de TI, a gente pergunta se eles têm backup total dos seus dados, né, o backup, e eles não têm. Então não, a gente tem que dizer o óbvio. Se traiu. Né? Eu me traí. Se traiu. A gente tem que dizer o óbvio, né? Tem que ter backup dos dados. Então tem que fazer backup do telefone, tem que ter backup do notebook, se tu for levar... Tem que ter backup, isso tá nos primeiros aqui, porque viajando ou não, cara, tu tem que ter backup. Não ter backup e perder os dados porque perdeu o celular, ou porque te roubaram o Node, ou que foi pego por um ransomware, ou coisa parecida, assim, é inadmissível, tá? Tem tantos recursos de backup aí pessoal que não dá para cair numa dessas. E se você estiver fazendo uma viagem a trabalho, levando equipamentos da empresa, telefone, notebook, etc., bom... E a empresa não tiver backup, né, aí vamos lá, né, não dá para admitir uma situação dessa, assim, tem que ter o raio do backup, aí a gente botou o nível paranoia, qual seria aí, Guilherme? Nível de preocupação 1 aí, né, do básico, né, ou seja, normal o cara tem que se preocupar com backup. E é interessante porque... as pessoas não somente não fazem backup, quando fazem de meios meio improvisados, né? E além disso, eles utilizam, né, deixam de utilizar serviços que são feitos para isso, né? Tá tudo prontinho ali, já tá na plataforma disponível. Mas eu vou ter que pagar. Sim, o custo que você tem, é que nem seguro de carro, né? Mas é mais barato ainda, né? Mas o custo que você tem de manter um backup é muito pequeno no caso da perda das informações. E exatamente. Aqui tem uma questão, duas questões que a gente marca. Primeiro, a gente que gosta de fotos, né? De fotografar muito, né, Vinícius? Sim. E para quem também gosta de fotografar, e isso vale para viagens tanto fora quanto dentro, você tem que ter backup das fotos que você vai tirando. Né? Porque é um único, né? É um único. Não tem como repetir. Claro, né? Eu, quando passo o dia, tiro as fotos do dia, carrego as fotos pro computador e já toco no backup. Se roubarem a câmera ou o computador, você tem o seu backup, né, Vinícius? Exato. E backup na nuvem, né? Não adianta fazer backup local, né? Leva da máquina e já era. Claro. E por quê? Porque, poxa, você perder as fotos de uma viagem, um negócio, eventualmente, pode ser que você nunca volte naquele local, enfim, né? E ainda backup da lista de credenciais que você vai precisar. Né? Assumindo, inclusive, que você não usa a mesma senha para todos os serviços. Ah, né? Que a gente nem colocou aqui, seria o menos um de paranoia. Vamos lá, Vinícius. O 3 seria criptografe seus dispositivos. Nível de paranoia? 1. 2. Não, 2. Cara, assim... Um. Eu acho que um, porque você tem que fazer, porque, assim, ó, não só para viagem, mas a tua máquina apresentou um defeito, tá na garantia, tu vai mandar lá pro fabricante, vai mandar pro suporte ou não sei o quê. É verdade. Aí vai ter gente com acesso aos teus dados no celular ou no teu computador, uma vez que a gente tem, de novo, Android, iOS, Windows, Linux, Mac, todos eles têm recursos out of the box, né? Para fazer a cifragem de todo o teu conteúdo. Então, é uma boa prática fazer isso, cifra tudo, porque daí ninguém vai ficar copiando as coisas para fazer um backupzinho lá e depois vaza esse backup ou coisa parecida. Tá? Então, cifra tudo. Isso tem que ser feito. E imaginando também que dentro desse contexto de viagem, né, a gente está por atributo da confidencialidade das informações... você está muito mais sujeito a tanto perda quanto furto ou roubo de dispositivos, né? Sim. A depender do lugar que você for. E a gente não pode esquecer também que as pessoas também viajam com pendrives. Ah, sim, sim. Né? E você deve também criptografar os seus pendrives. Exato. Porque o pendrive é talvez a coisa mais fácil de perder. Sem dúvida. É pendrive e pilha, né? E agora os fones sem fio é a coisa mais fácil de perder também, né? Mas, fonezinho sim. pequeno. Agora, o pendrive é muito fácil de você perder. Eu perco em casa... direto, e tem que ficar procurando. Sim. Volta aí. E meia eu acho um pendrive, olha só esse pendrive. Esses dias eu achei num chaveiro, cara, olha como, ainda bem que não uso isso pra coisa séria, assim. Eu achei num um chaveiro lá em casa que tava com dois pendrives, cada um de 32 GB. Nossa. Tava pendurado atrás de um balcão lá, caiu e ficou pendurado, não caiu no chão, e eu não havia mais, aí fui arrastar o balcão pra fazer não sei o que, tava pendurado atrás lá, 64 GB de pendrive pendurado. Que beleza. Cara, hoje é muito tranquilo. Amanhã, daqui a pouco, a gente vai ter um tera pendurado atrás do balcão. Sim. Vamos lá. Outra dica, habilite as funcionalidades de encontrar dispositivos perdidos. Nível de paranoia? Pode ser... Eu ficaria entre um e dois. Tudo é um aqui, mas tudo bem. Cara, assim, porque se, de novo, dispositivos móveis, né, principalmente celular, tablets... Todos eles, a Apple tem isso há mais tempo, mas o Android também tem essa funcionalidade de você localizar dispositivos, os dispositivos depois que foi roubado ou perdido. Né? Então, até aconteceu esses dias aí com uma funcionária minha, ela perdeu o celular dela e ela ligava pro celular e a pessoa desligava, né? Sacanagem, né? Sim, tá de palhaçadinha. Tá de palhaçadinha. Ela ligava e a pessoa desligava. Então o aparelho estava ligado, só que ela não tinha configurado o recurso de localizar o dispositivo. Resultado, perdeu o celular. Um colega um professor colega meu, ele viajou, foi para Floripa, foi num shopping lá em Floripa, e aí os caras usaram aqueles jammer de de controle do carro, uhum. ele desceu do carro, apertou o controle pra trancar a porta do carro, achou que tinha trancado e foi pro shopping. Uhum. O carro dele ficou aberto, os caras foram lá e pegaram um iPad novinho, zero bala Nossa. Que ele tinha. Tá? E aí ele me ligou, eu tava de férias também, ele me ligou, eu tava na praia também, só que em outra, ali perto, mas em outro uhum. lugar. E ele, Vinícius, cara, o que eu posso fazer e tal, não sei o que, assim, cara, tu ativou o nosso localização é. do iOS lá, tu ativou? Cara, não sei, tá, me passa suas credenciais, deixa eu ver aqui. Ali me passou, eu fui acessar, assim, cara, tu não ativou. Tu não ativou, e não tinha como ativar aquele negócio remotamente e se lascou, não teve como localizar o iPad dele. Uhum. Perdeu, você foi. Ah, não tinha o que fazer. Eu diria, percebe que essa dica ela só funciona, ela só vai ser efetiva fora do país, né? Se tiver plano de dados, se você tiver comprado plano de dados, claro. Isso. Se tiver dentro do país, em tese, se o criminoso, se for um criminoso, né? Uhum. E ele não tirar o chip, claro, os criminosos também evoluem, né? Eles às vezes claro. Pedem pro cara desativar e tal, ou tiram um chip, porque sabe que isso vai impedir. Então, há criminosos, se for o caso de um crime. Você também pode não ter efetividade. Mas se não for, você pode encontrar o seu dispositivo. Cara, né? Eu usei isso aí, tá? Eu fui... É, tu foi assaltado, né? É o termo correto. Não, tu foi roubado. Foi roubado, né? Roubado. Tá. Roubado, sim. Teve violência. O cara invadiu o apartamento que eu morava lá em Porto Alegre e ele quis levar os celulares e tal. Eu entreguei tudo, obviamente. Esse cara leva. Ele levou os celulares e ele levou dois iPhones. Eu localizei os dois. Embora um foi recuperado e o outro eu sabia onde estava, eu tinha localização e tudo, só que a polícia não quis entrar no lugar onde estava o celular. Tava num lugar meio boca brava lá e... Que nem a polícia conseguia entrar. Que nem a polícia quis entrar. Não, tá, eu sabia onde estava o celular. Sim. Só que a polícia não quis entrar para recuperar o celular. Então, enfim, mas um eu recuperei. Então, é mais útil no sentido de você assim, perdeu, tu não sabe onde tu deixou. Claro. Daqui a pouco tu localiza, tá, ficou no hotel, ficou no restaurante, aí tu chegou lá, alguém guardou pra ti. Nesse claro, sentido claro, é extremamente claro. Útil. E outra, esses, a depender, a própria Kaspersky que tem no seu sistema de segurança dela, mas tudo que é antivírus e também tem isso, que tem o wipe, né? Ou seja, tá no lugar que tu não quer, tá bom, não vou recuperar mais, mas apaga o negócio pra evitar que alguém... Não, mas aí tu tens o próprio... O iOS tem esse recurso. Tem ativo. O iPhone também, o Android. Tá nativo, tu pode apagar todos os teus dados e bloquear o aparelho. E outra, testa, né? Antes de viajar, testa se tá... Essa não testa o wipe, né? Não. Tu não tá dizendo pra ter que testar o wipe, não, né? Não, testar pra ver se o sistema de localização tá habilitado isso. E ver se ele tá funcionando. Isso, consegue não clica habilitar... no wipe. Não wipe não. Só usa isso se der caca. Essa outra dica, vão passando já, Vinícius? Vamos. Essa outra dica, ela não é bem relacionada à segurança da informação em si, mas ela tem a ver com um atributo muito importante da segurança. Todos são igualmente importantes, temos que dizer, né? Mas que é o atributo da disponibilidade, que é ter cópia dos documentos importantes. E essa, na verdade, deve ser uma prática que a gente deve ter na nossa vida cotidiana, né? Você tem que ter sempre à mão os documentos importantes para quando você estiver fora de casa, né? Todas as boas agências de viagens, né? Elas vão te orientar direitinho quando tu vai para um outro país e tal, né? E vão te orientar, ó, tem a cópia disso, tem a cópia daquilo... não leva esse documento que não sai pra nada, tu só vai perder ele. Ou esse documento tem que levar e tem que ter sempre contigo. Uhum. Guarda, anota os números dos teus documentos pra caso alguém te leve, tu conseguir alguém te assalte ou te roube no hotel ou no lugar que tu tá hospedado, etc. A gente vai falar sobre isso já. Tu tenha como procurar as autoridades e dar a informação, ó, meu passaporte número tal. Uhum. Então, tem esse cuidado que a gente... Normalmente a agência de viagem vai te orientar quanto a isso e é bom você fazer isso, tá? É bom você seguir a orientação da agência de viagem nesse sentido. E aí você pode ter essa cópia desses documentos, podem ser fotos dos documentos que está guardando no celular. Claro. Ou em algum lugar na nuvem que você possa acessar se alguém roubou também o teu celular. Ou levar algo completamente. Algo impresso que você tem em algum lugar seguro contigo, né? Sabe que a gente tem usado Uma grande luta que a gente tem, que eu principalmente tenho, é como organizar as minhas informações, né? E agora, recentemente, a gente começou a usar de novo, né, Vinícius, o Evernote. Trello, Evernote, Trello, Evernote, Camp, o que vocês imaginarem de... Não, mas o Evernote, ele tem uma coisa interessante, que é quando você se habitua a guardar as coisas lá dentro, né? Então, eventualmente, para quem toma remédios de uso constante, obviamente que você sabe qual é o remédio que você toma, mas via de regra é sempre bom você ter, quando for viajar, sobretudo para o exterior, levar cópia das receitas, levar cópia de alguns exames que você tem, né, relacionados às doenças, e foto das capas, das caixas do remédio é muito importante também, porque quando você muda de país, você não encontra os mesmos remédios, às vezes os nomes são diferentes e tal, então a própria caixa do remédio, ela pode ser útil para, se você precisar, perdeu o remédio, levou, mas não precisar comprar de novo, você mostra a caixa na farmácia, e você pode conseguir aquele remédio com outro nome sem precisar saber. Então, são coisinhas pequenas, informações sobre alergias, né? Eu, numa viagem que eu fiz, eu tava com suspeita de pedra na vesícula. E aí, o que eu fiz? Fiz os exames, em princípio, né, não tinha, mas viajei e levei a cópia dos exames. Vai lá que tem um piripaque, bom, tô já com as cópias dos exames aqui, né? Outra coisa é também você deixar no Evernote contatos importantes, fotos de contatos importantes, né, ou registro de contatos importantes, telefones de embaixadas, consulados, fotos das tuas bagagens, isso é muito importante, né, porque vai lá que alguém pega sem querer, e para recuperar é um pouco mais difícil se você não tem como identificar. Então, além das tagzinhas que você tem que ter na tua bagagem, fotos das bagagens, né. Isso é bastante importante também. E o próprio cuidado com o passaporte, né? Além da cópia, o nosso passaporte, o passaporte brasileiro, ele é muito desejado no mercado criminoso, né? No mercado de crimes. Então é sempre bom você ter um cuidado redobrado com o seu passaporte, evitar deixar ele no hotel, evitar... Airbnb, a gente vai falar depois e tal, mas na medida do possível, e correndo o risco até de perdê-lo, mas sempre manter um maior cuidado possível com o passaporte. Beleza. Vamos para a próxima? Cara, a gente esqueceu de dar um nível para nós esse negócio aqui. Tá, eu tenho a cópia dos documentos, eu acho que é um também. Acho que tem que ter. Todos estão sendo um? Até aqui. Calma. A gente não chegou nos... Tá. Ah, calma. Tá, aqui o... A outra dica, Vinícius, é desabilitar o AutoConnect. Essa aqui, isso, eu acho que dá pra gente botar um dois, dá pra, né? Botar um 2, tá. Tá. É assim, ó, desabilitar o Wi-Fi e Bluetooth, tá? Quando você não estiver utilizando. Por quê? Ah, por quê? Porque o teu celular, o teu notebook, etc., eles ficam berrando pra todo mundo, no caso do Wi-Fi, quais são as redes que tu conheces, onde é que tu... Então, portanto, mais ou menos onde é que tu já estiveste, né? E fica, inclusive, berrando um ID que ele é único para toda da tua interface, que seria o MAC address, tá? É bom lembrar que a Apple, um tempo atrás, fez um esqueminha para dar uma randomizada nesse MAC address, mas eu acho que ela não levou isso adiante. Achou, tá? Eu não fui verificar, mas dentro do que eu percebo, eu tenho configuração de DHCP aqui no escritório e alguns outros lugares que eu vou, meu MAC address continua exatamente o mesmo. Então, eu não sei se realmente esse negócio está fazendo isso. Bom, mas enfim. Então, não deixar ele aberto, por causa ele habilitado onde você não precisa, e principalmente com o esquema de conectar automaticamente na primeira rede que ele encontrar. Porque redes Wi-Fi, se você utilizar um aplicativo, por exemplo, de banco, que está sujeito a, por exemplo, Man in the Middle, né, num SSL, e que não faz nenhum, que não te fala nada e tá sujeito a isso, a pessoa vai ter acesso aos seus dados, por exemplo, tá? Então você não deve sair conectando em qualquer rede Wi-Fi, muito menos de forma automática, e ao conectar numa rede dessas, tomar cuidado com o que você acessa. Depois a gente vai falar de VPNs, mas isso depois, tá? Sim. Então, assim, não acessa aplicativo bancário, etc., dentro de uma rede Wi-Fi que você não confia ou que você tem alguma dúvida. Melhor usar via o SIM card. Viu, né, o teu plano de dados, melhor por ali, embora não seja também uma garantia 100%, mas é melhor do que o Wi-Fi colocou lá de forma maliciosa para te conectar quando chegasse no aeroporto, lá seu. Tá? Claro. O Bluetooth tem a mesma situação. Alguns protocolos, alguns serviços Bluetooth que não são seguros, que permitem sincronização de agenda e outras coisas assim. E, então, se não estiver usando, bloqueie esse negócio. Ah, mas eu vou usar no meu fone de ouvido quando eu estiver viajando, quando eu estiver no avião. Tá, beleza, tranquilo. Ativa ali, usa. Deixou de usar, desativa. Não precisa ativar, isso vai diminuir a tua exposição. Tá? E é nível 2, normalmente as pessoas não vão fazer isso, mas se você se preocupa um pouquinho quanto à privacidade, quanto à potencial exposição aí a ataques relacionados a Wi-Fi e Bluetooth, vale a pena manter esse negócio desativado quando você realmente não estiver utilizando. E você não percebe também, né? Eu tô sempre desativando, às vezes chego em alguns lugares desativo, aí chego em casa e aí obviamente esqueço de ativar, e quando eu vejo, eu tô usando a internet, vendo vídeo, não sei o quê, e quando eu vejo, putz, tô descontando a minha franquia de dados. Aqui, nesse sentido, o iOS é bem inteligente, sabe? Eu desativo, né? Quando depende do lugar que eu tô, eu desativo ele. Mas chegando em casa, ele ativa sozinho e conecta. Eu não preciso ir lá. Eu não sei se isso é tão bom assim. É, mas cara, não sei, pra mim é bem útil. Não, mas tu desativou e ele sai ativando sem que tu queira? Pelo local que eu tô, ele volta a ativar. Eu não lembro de ter configurado esse negócio, tá? Pra ser bem franco. Mas eu já percebi mais de uma vez isso. Eu desativo, aí eu chego em casa, tem que ativar. Não, quando eu pego, ele já tá conectado no Wi-Fi. Em casa, né? E não faz isso em todos os lugares. É pelo visto em lugares que eu tenho redes conhecidas, né? Sim. Então, na faculdade, ele faz a mesma coisa. Pode ele ser. Ativa e conecta. Pode ser que ele não desative, na real, né? Ele fica vendo se a rede tá ali, ele ativa. Ele te engana. Eu me engano. Pode ser. Bom, desabilitar desabilitar o auto-connect do Wi-Fi e Bluetooth. Então, esse é paranoia nível 2 aí, dentro daquele significado de paranoia no início do episódio, Claro. A próxima, Vinícius, é não trazer dados ou dispositivos que você não precisa para viagem. Essa aqui, eu acho que é o nível de paranoia 4. Não, eu botaria um 3 aí. 3? Um 3. 3, então. Tá. Então, assim, ó, não trazer dados ou dispositivos que você não precisa para viagem, tá? Isso a gente botou no nível 3 ali, porque isso é um pouco mais delicado de fazer. Primeiro, dados que você não precisa. Então, você vai viajar, você vai passear, tá? Por que você precisa levar o seu notebook cheio de documentos da empresa, do trabalho, ou de coisas pessoais que você tem que você não vai utilizar na viagem? Ah, mas eu vou levar meu notebook porque eu quero usar para editar fotos ou acessar alguma coisa ou pesquisar coisas e tudo mais. Bom, se o celular não for possível suficiente para fazer isso e você não tiver um outro jeito de subir as fotos para a nuvem e você quer levar o notebook, então você deveria ir lá no notebook e tirar do notebook, tá? Que a gente está falando primeiro na parte dos dados, né? Tirar do notebook aqueles dados que tu não precisas na viagem, tá? Então, se tu tem lá, sei eu, 1 TB de informação no teu notebook, tu vai lá e tira tudo dali que tu não precisa, que tu não vai usar, não leva, não corre o risco de perder, de alguém te roubar e obter acesso a esses dados, ou tu ter que franquear acesso de forma forçada, né? Numa alfândega, aí num controle de imigração aí de um país e tal, tu ter que franquear acesso forçado aos teus dados que tu nem vai usar pra nada, então não leva os dados. E outra coisa, né, Vinícius? A gente que lida com segurança da informação, tu mais ainda que é da parte mais técnica, né? Frequentemente lida com ferramentas que a gente não sabe exatamente no local que tu vais, é legal, a licitude não. Daquelas ferramentas. Isso, exatamente. E o próprio contexto que essas coisas eventualmente são instaladas no teu notebook. Isso pode levantar suspeitas quase sempre infundadas, na verdade, né? E claro, a dica aqui não é para criminosos, né? Sim. Mas a ideia é que sejam infundadas e você vai ter que se explicar que você é um pesquisador, que você lida com aquilo para fins de pesquisa ou para pentestes autorizados por conta. Sabe? Você vai entrar num. Sim. Cara, eu acho que dá para subir para nível 4 isso aqui, cara. Tá, coloca 13,5. 13,5, tá bom. Vai lá. Porque é o seguinte, eu concordo nesse sentido, a gente falando de dispositivos daí é um pouco diferente. Tô pensando mais em notebook e celular, né? Claro, claro. E obviamente não vai levar um pendrive cheio de documento do escritório que você não precisa pra uma viagem, pelo amor de Deus, né? É. Então. Descriptografado. Ainda, e mesmo cifrado, entende? Mesmo cifrado, claro. Mesmo cifrado, porque se tu chegar num controle migratório e eles mandarem você abrir e mostrar os dados, você vai ter que abrir, cara. É. Ah, nos Estados Unidos não tem essa de tu não abrir, se eles te demandarem. Tu vai ter que abrir. Ah, mas não tem nada de esconder. Tá, beleza, ok. Tu acha que tá tranquilo, tá tranquilo. Agora, por que tu vai expor dados que tu não precisaria estar levando? É, então, esse cuidado é bastante importante. O não levar dispositivos que você não precisa, cara, vamos supor que tu tenhas um notebook, o teu último notebook que tu comprou, com todas as tuas mega coisas que tu tem lá dentro, e tu não vai precisar dele na viagem, ou não vai precisar de tudo que tem ali. Mas tu tens um outro notebook um pouco mais simples, não tão bom, que era o teu notebook anterior, é, e tu precisa para levar só uma apresentação que tu vai fazer em algum lugar, num evento, ou tu precisa só para baixar tuas fotos ali, subir para nuvem, para alguma coisa ali que tu queira, ou fazer alguma pesquisa. Cara, leva o teu note que não é tão... Não leva o teu último note, leva aquele teu anterior que tens guardado lá, faz uma instalação limpinha dele e leva ele só com o que tu precisa. Deixa o teu outro note Mega Blaster em casa. É, então, assim, esse é um cuidado simples, porque tu pode utilizar um equipamento que tu já tens. Então, a questão de um celular. Aí, celular é mais complicado, né, Guilherme? A gente tava comentando antes. Ah, tu precisa levar teu último celular? Cara, aí já é uma coisa meio complicada, porque o celular, ele é um objeto muito pessoal. E tu vai estar acostumado a lidar com ele, o teu último modelo que tu comprou, com uma tela maior, com melhor isso, melhor aquilo. Pra viagem vai ser uma comodidade muito grande de poder em qualquer lugar ter aquele dispositivo com aquela capacidade toda pra te poder pesquisar coisas e os serviços, aquela coisa toda. E a gente entende que é por isso que o nível de paranoia é mais alto. Seria complicado tu deixar esse aparelho em casa e tu pegar um outro aparelho zeradinho, botar só o que tu precisa, falando de celular, né? E viajar só com esse aparelho. Uhum. Tá? Sem ter tudo que é conta que tu tem sincronizado e raio que parta, né? Autorizado ali naquele aparelho. É. Então, mas por isso que o nível de paranoia é um pouco mais alto. Então, se você tem uma preocupação grande com o que você tem no celular, uma possibilidade seria pega teu outro aparelho que tu tinhas, dá uma limpadinha nele, zera ele, instala só o que tu precisa, que nem no Note, só o que precisa e leva. Com relação ao... Oi. E tem outra, né? Claro que essa questão dos dispositivos vai depender muito de quem tu és, né? Uhum. De qual o teu cargo. Você lida com o setor público, você trabalha com o setor público, você lida com informações muito sensíveis. Não vamos esquecer do caso Vaza Jato aí. Se deu com atores do poder público, né? Absurdamente visados que tiveram seu Telegram invadidos. Então, que tinha nível claro, de paranoia 5. Deveriam ter nível de paranoia 5, né? De preocupação 5 e não tiveram. Então, depende muito de qual a sua área de atividade, depende muito das suas atividades. Tem pessoas, e a gente tem que dizer isso porque é uma realidade do ser humano, tem pessoas que usam seus próprios dispositivos para fazer fotos íntimas, né? Então, você tem que cuidar. Se você quer lidar com esse tipo de material, você tem que ter um cuidado muito redobrado, né, para lidar com essas questões. Então, entra também aí nesse contexto, né, Vinícius? Sim. E com relação aos dispositivos que você não precisa, e que o Guilherme está colocando, que certos contextos são complicados, você tem, por exemplo, a gente tem... Mas estou falando uma coisa bem específica agora, mas pode atingir o pessoal da nossa área, tá? Da área de TI, da área de segurança da informação. Vamos supor que você está viajando e você está levando junto para um evento. Nos Estados Unidos é bem comum, nos DEFCON da vida, você ter um monte de equipamento lá que emite RF, emite radiofrequência, que são usados para experimentos legais, estudo mesmo, dentro de faculdade, universidade e tal, que na comunidade de segurança da informação estão cada vez mais presentes, né? Por causa da internet das coisas, por causa de investigação de protocolos de hacking mesmo, de protocolos wireless, protocolos usados na indústria e coisas sim, assim. Sim, sim. Em DEFCON é muito comum a gente ver nos eventos do DEFCON o pessoal falar sobre isso e levar lá até lá os experimentos, né? Engenheiros e tudo mais levando esses equipamentos. Só que esses equipamentos têm o potencial, por exemplo, de interferir no sistema de navegação aérea. Então você vai viajar com um equipamento desses, tu realmente precisa do equipamento, é o motivo da tua viagem e tudo mais, bom, primeiro não leva esse negócio na tua bagagem de mão, e segundo, seja bem claro no sentido de quando você está entrando no país com um negócio desses, né? Você, se alguém te abordar, se for abordado e perguntar, o que, que é isso? Não, olha, eu estou trazendo isso porque eu estou indo num evento falar sobre isso, tá aqui, ó. Eu sou palestrante lá, eu vou falar tal coisa, vou apresentar um artigo, fazendo. Se realmente for necessário. E o cuidado redobrado. Essa é uma dica que a gente não falou, né? E eu até vi em alguns documentos aqui, até poderia estar nessa aqui, diluída, que é você tem que conhecer o sistema jurídico do país que você vai, né? É, muito cuidado com essas coisas, esses dispositivos mais estranhos. É, aí. Claro. Desde se você pode dirigir, vou alugar um carro lá. Tá, você vai alugar um carro. Você precisa da carteira internacional ou o país você pode dirigir só com a sua carteira, né? Você vai ser multado, sei lá, né? Então, isso também se aplica a esses dispositivos, né? Você pode, legalmente, você pode fazer isso, você não vai ter problemas. Você pode entrar com um dispositivo desse dentro do país. Exatamente. Ou vale a pena chegar e comprar lá, né? Tem que ver também. Talvez. É. O próximo, Vinícius, é use VPNs, e essa pode ser o quê? Dois. Paranoia, né? Poderia sim, antes de não trazer o dispositivo, poderia sim usar o VPN. Uhum. Essa é muito, muito, muito relevante e quase ninguém usa, né? E é claro, a gente tá falando aí empiricamente falando, né, Guilherme? É. Aquilo que a gente percebe. Claro. Mas, assim, VPN é uma coisa relativamente simples de utilizar, porque você hoje tem vários aplicativos, aí tem que cuidar dos confiáveis, né? Mas tem o próprio VPN, tem o próprio OpenVPN, que tem um serviço disso, tem um serviço de VPN pago. Você tem vários outros, assim, uhum, que fornecem serviço, só tem que tomar cuidado que tem VPNs que são... funciona a VPN, mas acaba que o pessoal... a empresa está fornecendo, tem outros interesses, tá? Em fornecer a VPN. Então, é bom pegar um serviço de VPN que você está pagando, né? Uhum. E aí você... eles se comprometem, vamos dizer assim, em não fazer nada no sentido de coletar teus dados e coisas assim. Então, usar uma VPN é muito interessante porque ela permite, por exemplo, que tu... É o que a gente recomenda, inclusive, para te acessar o aplicativo do teu banco, do teu cartão, que você possa usar uma VPN, por exemplo, de um restaurante ou num local público com tranquilidade. Então, você conecta na VPN, no Wi-Fi, aciona a VPN e aí usa o aplicativo. Tá? Então, é bem interessante. Inclusive, no Android, tem alguns softwares de VPN, como, por exemplo, o Proton VPN, que ele consegue fazer isso no Android, mas não consegue fazer isso no iOS, tá? Tu tens a opção de forçar toda a comunicação sempre pela VPN. Uhum. Então tu ativa ela e ela não é desativada até que tu vá lá explicitamente colocar. Então tu conecta e desconecta de rede Wi-Fi por aí e a tua VPN tá sempre ativa. Uhum. E outra coisa, né? Você tem que observar igualmente a legislação local para saber se você pode usar VPN, exatamente. Sobretudo em países mais Coreia do Norte, não deve poder usar VPN, eu acho. Eu imagino China, talvez essas coisas sejam bem, bem restritas, né? China tem sabidamente tem problema nesse sentido. E outra coisa, né? Usar VPN, inclusive no Airbnb. A gente vai falar depois um pouco sobre o Airbnb, mas não se engana que você chega na casa, é uma casa, tem lá Wi-Fi, todas têm Wi-Fi, não. Você tem um monte de gente passando por aquela casa, você não sabe o que essas pessoas estão fazendo naqueles access points, então tome cuidado, principalmente, não só em hotéis, mas Airbnb também. Eu dizia o seguinte, cara, VPN sempre. Assim, VPN sempre, mesmo se não vai viajar, tá aqui no Brasil, tá em casa, tu vai sair, sempre usa VPN. Sempre usa VPN. Tá, paga lá um X por mês lá, ou por ano, conforme for melhor, mas assim, de repente pode te poupar uma dor de cabeça bem razoável isso. Claro. Eu tive um colega que foi viajar, chegou no aeroporto de Londres, eu acho. Acessou o Facebook e deu, cara. Roubaram a conta dele, se incomodou. Sério? Só por acessar o Facebook no aeroporto. Então, caramba. Use VPN. Use VPN. A próxima, Vinícius, é plano B para autenticação em dois fatores. Isso aqui eu acho que é paranoia 1, ou nível de preocupação 1. Sim, porque quando tu ativa em qualquer lugar, já te dão um plano B. Pois é, mas essa é uma questão delicada. São os códigos. Que também é... mas que também está relacionada com a disponibilidade, né? Ou seja, você pode perder o acesso a um seu recurso, seu e-mail, sabe, sei lá, o que mais que seja relevante fora do país, né? É, sem dúvida. É, se você depende de... Se você usa segundo fator de autenticação e eventualmente tu possa perder o dispositivo que tu utiliza para fazer esse segundo fator, e aí pode ser uma coisa bem delicada, uma das formas de autenticação de segundo fator que a gente não recomenda que seja utilizado é o SMS. Então, de repente, você... A tua operadora não funciona lá fora e tu não vai receber mais SMS. Pronto, teu segundo fator se foi. Ou mesmo a possibilidade de recuperação de acesso é feito via SMS. Pronto, acabou. Tu não tem o teu chip de uso regular funcionando lá fora. Então, isso pode ser um problema. Então, a gente recomenda que você utilize um autenticador. Aí você tem o Google Authenticator, tem o autenticador do LastPass, que também é free, que você pode usar sem ter que pagar nada. Inclusive, você tem que... Diferente do Authenticator, tem como sincronizar as contas, né? Isso é uma coisa interessante. O LastPass Authenticator, ele tem, fica vinculado com a tua conta, então tu conseguiria restaurar isso num outro dispositivo e tal. Tá? E tem uns lancezinhos assim. E tem outros autenticadores, tá? Mas se você vai depender de serviços que tem esse segundo fator de autenticação, o plano B é você ter aqueles códigos que já são gerados quando você instala ou quando você ativa o segundo fator. Geralmente ele gera uma série de códigos que você pode utilizar uma única vez cada um, justamente para fazer esse acesso emergencial que você vai precisar da sua conta. Então, é importante você ter esse... estar preparado com relação a isso, daqui a pouco você está viajando longe do seu ambiente e tu perde acesso a uma conta importante. Que tem os dados, por exemplo, de... a tua conta do Gmail, vamos supor, né? Tu tens lá os dados dos tickets aéreos estão ali, as reservas de não sei o que estão ali, os roteiros não sei o que, tá tudo ali, porque tu... Não, vou deixar aqui que daqui eu acesso aonde eu quiser. Aí tu perde o acesso à tua conta do Google. E Google e Facebook são muito bons até você ter algum problema, né? Twitter, assim, tudo muito funcional, não sei o que. Agora, experimente resolver um problema muitas vezes com serviços que você não tem atendimento. Você vai ter um fórum lá e é muito difícil resolver problemas com essas plataformas. Então, claro que isso também, essa dica aqui, ela leva em consideração o fato de você, né, presume que você tenha ali o seu software de armazenamento de credenciais também atualizado, né? Essa aqui, Vinícius, minimizar o compartilhamento em redes sociais. Note que a gente foi colocando na facilidade, né? Não é só o nível de paranoia, mas também a facilidade de implementação. E essa aqui tá quase no fim, minimizar o compartilhamento em redes sociais. A gente dá para dizer que talvez seja um 2 aqui, Vinícius. Cara, pode ser. Paranoia 2. A paranoia pode ser 2 aí, mas por que é difícil de fazer? Porque as pessoas querem viajar e querem mostrar que estão viajando. Em real time. Qual a graça de você viajar? Viajar e não mostrar pra todo mundo que você tá viajando. Exato. E se você tiver assim, quanto mais longe de casa, mais a pessoa melhor, quer mostrar que tá viajando. Tomando café da manhã na China. Aqui passeando no Central Park. Ou que maravilha. Maravilha poder desfrutar do verão europeu. Mas sabe, claro, essa não é uma crítica moral aqui. As pessoas fazem o que elas bem entenderem. Faz o que quiser, mas o problema é o seguinte: você tá viajando, você tá longe de casa, tá? Tá bom que depende de onde a pessoa mora, ela tá mais ou menos exposta, né? Mas não é interessante ficar dizendo onde é que você tá, principalmente se você tá muito longe. Isso não é interessante, que isso pode gerar um risco para você. Então, tem várias histórias. Uma aconteceu numa cidade aqui perto de 3 de Maio, onde eu moro. Aconteceu em Santa Rosa. As pessoas viajaram, foram para fora, bem longe de casa, começaram a postar no Facebook, Instagram, não sei o quê. O que aconteceu? Encostou um caminhão de mudança na casa deles. Eles tiveram que arrombar a porta, obviamente, né? Mas fizeram a mudança. Eles fizeram levaram a mudança. Tudo. Eles levaram tudo. Não ficou nem roupa. Assim, o pessoal encostou um caminhão, cara. E segundo as testemunhas, as pessoas que carregaram estavam usando, inclusive, uniforme, pesados, roupa, sabe? E os vizinhos acharam estranho e tal. Não, mas estão se mudando. Tá? E carregaram tudo. Justamente por causa... E o caminho foi justamente esse. Eles tiraram férias e começaram a postar. A pessoa sabia que não estava em casa. E fizeram a mudança. É, tem até a questão de fraudes, porque é muito fácil você descobrir número de telefone, coisas do gênero. Uma fraude um pouco mais... feita com maior cuidado pelo fraudador, né? Ela facilmente vai te levar, né? Tu percebendo que tu teve um problema no teu país e tu tá longe, o teu nível de vulnerabilidade tende a aumentar, ou seja, tu tende a ser menos cuidadoso, tu tende a ficar mais nervoso por querer resolver aquilo e tá fora do teu país. Então, os scams aí tendem a ser mais eficientes, né? Sabendo que tu tá fora. Ou seja, tu vai tentar resolver aquilo de uma vez, né? É, por isso que esses golpes de sequestro aí pegam tantas pessoas, né? Sim. Então... Uma senhora, minha vizinha, foi pegando um golpe desse aí. Não chegou a pagar, mas ela foi... Não, é muito comum, é muito comum. Cara, sim. Ah, mas isso ninguém cai. Isso ninguém cai, mas tem vários outros que tu vai cair. Seu problema. E tem um outro aspecto social, e isso não tem a ver com segurança, mas como a gente fala sobre tecnologia aqui, acho que dá para citar isso, que é da questão da viagem, né? Parece que cada vez mais as pessoas só vivem aquilo que é compartilhado. E eu lembro de ter lido... Não, elas deixam de viver para compartilhar. É, ou só acham que que aquilo que foi vivido foi o que foi compartilhado. Ou seja, se não é compartilhado, não é vivido. Sim. É, e eu lembro, agora não lembro exatamente onde é que eu li, mas tem esses livros que analisam tecnologia e sociedade. Não, deve ser da Sheryl Turkle. Talvez que... É, pode ser que sim. Que as pessoas chegam nos museus e não... Querem tirar fotos das obras. Elas sim, não... elas olham as coisas pela... Sim, tu olha pela teu filho câmera, tu olha teu filho brincar na piscina de bolinha pela câmera. Pela câmera, tu olha exatamente. A obra de arte pela câmera. Celular. É. Tu não vê a obra de arte. Tu não vê o teu filho brincando na piscina de bolinha. Exato, exatamente. Então, a viagem, que também pode ser um momento útil e bom de desconexão, né? De detox digital... É, você também segue nisso. Então aproveita a viagem, né? Aproveita a viagem, vai viajar. Até tinha um site que a gente até foi ver pra essa relação aqui, que ele não tá mais operacional. Ele tá online, mas ele não tá operacional mais. Uhum. Que era o site Please Rob Me. É, por favor, me roube. Que é um site que, com base nas suas informações públicas em redes sociais... No Twitter, acho que era só, né? Mas não, check-ins, ele procurava em outros lugares, não era só no Twitter, não. Uhum. Ele procurava dizer se tu tava em casa ou não. Então, tu dava o teu login e ele te dizia se tu estava em casa ou se tu não estava em casa. Uhum. Tá? É um site que foi criado na época justamente para mostrar essa questão das pessoas publicando toda hora onde que elas estão e quando elas não estão em casa. E o site chamava Por Favor Me Roube, PleaseRobMe.com. Ah. Tá? A próxima, Vinícius, não deixar os equipamentos sem supervisão. Três. Concordamos. Ah. É, não deixar o equipamento... Levou o notebook, levou o celular, não deixa... Tu não solta eles. Tu não deixa eles no quarto do hotel. Tu não deixa no Airbnb. Tu sempre leva contigo. Tá? É. O problema isso. É o nível de... Cara, é a incomodação que isso te traz. Tu vai ter que ficar levando o equipamento pra cima e pra baixo. E outra, tu fica arriscando também outros problemas. Tu pode ser assaltado. Claro. Tu pode ser assaltado e tu pode te levar o nojo que tu tava levando que tu não quis deixar no hotel. Tá? Uhum. Então, não deixar os equipamentos sem supervisão. É porque tu tá preocupado que alguém possa ter acesso físico ao equipamento e, de alguma maneira, por causa disso, comprometer a segurança que tu tens nele. E aí a gente até separou, eu deixei o link lá pra baixo depois pra gente botar no show notes, do Evil Made Attack, tem um vídeo que dá um exemplo, de uma pessoa que em alguns minutos abre um notebook que, em tese, teria ficado no quarto do hotel, né? Uhum. Ou a pessoa vai lá, abre o Note e faz a instalação de um bugzinho que permite depois interceptação de dados, acesso a remoto, esse tipo de coisa. Uhum. Então, se tu tens coisas muito sensíveis que tu teve que levar, lembrando que não leva o que tu não precisa, que a gente já botou antes, né? Não leva o dispositivo que tu não precisa, mas se tiver que levar alguma coisa sensível, muito sensível, pensa na questão da portabilidade disso, poder, como é que tu pode levar isso pra cima e pra baixo, transportar isso aí, né? Uhum. E como é que tu poderia restringir acesso físico a ele, ou levando sempre contigo, ou protegendo de alguma maneira que não seja no cofre do hotel que a gente vai falar depois. E outra, né, Vinícius? É claro que isso depende muito do teu perfil, né? E isso vai se aplicar também, como a gente falou, questão de funcionários públicos, pessoas que lidam com segurança, com cargos muito, né, críticos. A gente sabe que agências de espionagem têm pessoas especializadas em fazer esse tipo de invasão em hotéis e comprometer dispositivos. Então, pode não ser o teu perfil, mas ao mesmo tempo é algo que talvez possa estar no teu radar. É, assim, ó, para uma empresa isso é muito delicado. Então, tu pega, por exemplo, pega a Petrobras, tá? É uma empresa, cara, ela é uma empresa visada inteiro. Tanto é que ela foi espionada pela NSA. Sim, sim, sim. E, então, de repente, pode ter um funcionário da Petrobras que ele não tem acesso a coisas muito tops lá dentro. Né? E ele viaja com o notebook dele. É, e é o notebook que ele utiliza, inclusive, dentro da própria empresa. Notem, gente, eu estou ignorando completamente políticas internas da Petrobras e tudo mais, com relação ao uso de dispositivos BioD. E esse cara pode não ter nada muito, muito sensível ali, mas a máquina dele pode ser utilizada como um vetor para entrar nessa rede. Uhum. E a gente não pode esquecer que os recursos aplicados, utilizados num ataque, ou seja, que um atacante vai utilizar, seja ele um atacante governamental ou um atacante privado, concorrência e alguma empresa aí de investimento, lá sei eu, esses recursos vão ser proporcionais aos potenciais ganhos. Uhum. Então, se tem um ganho relevante, ele vai investir mais. E você vai ter que investir mais em proteção. Vai ter que ter uma paranoia, digamos assim, dentro da maneira como nós estamos trabalhando aqui, se essa palavra, né? Vai ter que ter uma paranoia maior. Então, muito cuidado, né? Então, se você está envolvido numa empresa, num ramo de negócio que tem valores estratégicos muito altos, você tem que considerar que você tem adversários, né? O teu modelo adversarial, a tua modelagem de ameaças, uhum, né? Tem que considerar, tem que considerar esses atacantes com uma capacidade de investimento muito alta. E aí, tu tem que se preocupar, sim, se tu vai levar equipamentos que tu vai deixar ele no quarto do hotel e se vai poder ter algum tipo de interferência externa nele. É. E aqui física, né? Sim, e aqui se inclui também uma subdica que é não usar dispositivos não confiáveis, não plugar dispositivos não confiáveis no teu próprio computador, né? Exato. O que vai incluir também pendrives e também os próprios cabos de carregamento ou cabos de maneira geral, que já você consegue comprar aí cabos para comprometer dispositivos, né? E aí, só para ficar bem claro para quem nos ouve, né? São, por exemplo, cabo USB. Mas é um cabo USB que não é só um cabo USB. Ele tem... O cabo é exatamente igual para te conectar um dispositivo no teu computador, tá? A diferença é que esses cabos comprometidos, esses cabos espiões, eles têm embutidos dispositivos que permitem acesso remoto ou transmitem informações da tua máquina via Wi-Fi ou por uma conexão via rede, etc., para um espião, digamos assim, um atacante. Uhum. E esses cabos, existiam já esses cabos, foi uma das coisas que foram reveladas nos leaks lá da NSA, né? A gente, inclusive, tem uma das notícias sobre isso. E esses cabos depois foram reproduzidos. Hoje, cerca de 20, 30 dólares, tu encontra esses cabos. Então, não conecta cabo, não pega cabo emprestado que tu não sabe qual é a origem dele. Vai na Apple Store lá, ou vai numa loja e compra o cabo, mas não aceita qualquer cabo que tu encontra por aí colocando que tá na tua máquina. Muito menos dispositivos USB com pendrives e coisa parecida, porque tu pode não ser só um pendrive. E você ainda, para não passar pelo constrangimento de dizer para a pessoa que não quer ligar o pendrive dela e a depender da situação passar por um constrangimento, você sempre pode usar a desculpa de que as portas USB do teu computador não estão funcionando. Ah, até gostaria de usar, mas as minhas portas não estão funcionando. É, eu diria assim, desativa na BIOS. Não precisa nem ir tão longe, só diz, não tá funcionando e tal. Tu pode ser pego na mentira, assim. Enfim, mas eu teria cuidado de mentir. Assim, eu desativaria na BIOS, então, isso aí, ó. Não tá funcionando, a pessoa liga e não funciona. Até pra evitar que alguém possa, de formas, né, que tu não perceba, né, chega ali e plugar um Ducker Rubber da... Rubber Duck. Um Rubber Duck da vida, ou um Evil... Evil USB, agora não lembro. Mas tem esses esses dispositivos USB que tu conecta rapidinho na máquina, ele executa um script, executa alguns comandos ali, uhum. e gera uma conexão, por exemplo, com um servidor remoto que dá permissão full na tua máquina. Uhum, uhum. Então, é melhor desativar na BIOS, que mesmo que o cara espete sem tu ver, não vai funcionar. Tá. O próximo, Vinícius, é a segurança do local de hospedagem. E eu creio que esse é paranoia nível 1 aqui, né? Preocupação nível 1, porque é bem real essas ameaças. São bem reais essas ameaças. São bem reais, né? É que a gente partiu do Airbnb, mas pode ser em qualquer outro lugar, né? Então, no Airbnb aconteceu um caso que as pessoas instalavam câmeras nos apartamentos alugados para acompanhar o que estava acontecendo dentro do apartamento. Sim. Tá? E acabava filmando várias outras coisas. Então, cuidar com relação a redes Wi-Fi que estão disponíveis no Airbnb ou pousadas ou em hotéis, etc. Desconfia delas, você não sabe o que estão utilizando, quem que configurou isso, ou quem teve acesso. Cara, quantos hotéis a gente já foi que o roteador principal deles lá está tudo escancarado com senha default? Então, alguém pode entrar lá e alterar o DNS, por exemplo, tá? Para fazer para auxiliar o man in the middle, um ataque de man in the middle. Então, de novo, conecta, usa VPN e toca ficha. Questão de câmeras escondidas, tem uma dica bem interessante, simples assim, mas bem interessante. Não sei se você já observou. Pega o controle da TV e aponta para o próprio rosto, fica tranquilo, não vai sair nenhum laser que vai te cegar. Mas aponta para o teu rosto e fica olhando onde tem a parte que a gente aponta. Sensor. Nem sempre a gente vê, não é o sensor, na verdade é o LED infravermelho. Uhum. Tá? Mas nem sempre ele é visível. Pode ter, às vezes, um vidrinho na frente, um plástico, translúcido, etc. E aí você vira pro rosto e aperta, você não vai ver nada. Aí você pega o celular, aciona a câmera, como se fosse tirar uma foto, e faz a mesma coisa, aponta o controle pra câmera e fica olhando a câmera, aperta o botão do controle. Você vai enxergar o infravermelho. Uhum. Então, funcionando. Então, uma dica é que você pode usar a câmera do celular e dá uma olhada através da câmera do celular, aí sim, né, através da câmera do celular, no ambiente que você está hospedado, principalmente com a luz apagada, e vê se você não enxerga uma luzinha infravermelho ou algumas luzes infravermelhas acesas em algum lugar, piscando ou simplesmente acesas, que você não vê olho nu. Ali provavelmente tem uma câmera. Mais se for uma câmera com visão noturna, né? Você vai ver bem o infravermelho bem ligado. Bem, né? O infravermelho. Você liga, desliga a luz, se ela tiver um sensor para ativar e desativar o infravermelho, ela vai ser bem evidente. E uma outra coisa, uma outra dica também, é que você tem aplicativos nos celulares, não sei se na Apple tem, mas no Android tem um monte, que é para você verificar sinal de rede sem fio naquele ambiente. Então você liga o aplicativo, você vai caminhando pelo local e vai dizendo, ó, aqui tem uma rede e o sinal é esse. Então, nesse caso, você poderia identificar redes escondidas, que seria uma rede só para as câmeras, ou ainda, se você tiver acesso ao próprio access point, você poderia ver quais dispositivos, e também há sisteminhas básicos que você faz uma varredura de quais dispositivos estão ligados naquela rede e você consegue ver, tem meu computador, meu telefone e tem mais dois, três dispositivos aqui, ele diz se é uma câmera, se é um telefone. Então você consegue fazer uma varredura na rede para ver se tem outras coisas ligadas ali. Isso aí. Isso no Airbnb, né? Fora que nos hotéis a gente também tem aquela questão dos cofres que não são 100% seguros, né? Não, os cofres não são seguros. Eles são seguros contra um usuário normal, contra uma criança, contra uma pessoa que não sabe como aquilo funciona. Uhum. Né? Porque do contrário, alguns são códigos 4 dígitos, outros fazem pior, outros leem a tarja magnética de um cartão de crédito, mas hoje a gente não usa. Tem tarja magnética no cartão de crédito? Não sei se tem. Tem, claro. Os meus tem, não sei. Claro, mas tem, alguns desses cofres aceitam uma tarja magnética do cartão, então tu passa qualquer cartão com uma tarja e ele grava a tarja ali no cofre, entende? Então não é legal fazer isso. E você tem senhas padrão, sim, né? Senhas padronizadas, tem isso que o próprio hotel usa. Usa, claro. E uma senha de 4 dígitos é barbada de tu ferrar, cara. Mas enfim, tá, não é seguro. É mais pra uma sensação de segurança ou para as crianças não pegarem teu celular. Vamos lá. E a última, só para deixar claro, a gente não falou isso, né, Vinícius? Então a gente vai ler a última agora e a gente vai deixar mais uma dica extra, só que daí é uma dica que só vai para os insiders, que são aqueles que apoiam, né, aquele nível de apoio do nosso podcast. A gente está devendo para eles já mais episódios. Nossa, então é um áudio extra que, e a gente já antecipa. É Paranoia 5, se é que não tem mais, 6, né? É, mas esse vai ser só para os insiders. A gente vai ler a última agora, Vinícius, que é, e vou comentar a última, que é o cuidado com os pagamentos. É, é verdade, é verdade. Tá, então, nível de paranoia, 1. É 1, isso a gente pode sempre ter. Uhum, e cada vez claro. Mais com os bancos eletrônicos aí, com os aplicativos eletrônicos, né? Aplicativos uhum. eletrônicos, aplicativos móveis, né? É. De bancos ou desses bancos completamente na nuvem, sem agência, né? É cada vez mais fácil tu poder acompanhar o uso do teu cartão e poder na hora mesmo fazer um bloqueio de cartão ou gerar números de cartão temporalmente válidos, né? Claro. Em que ele vale por um tempo, por uma operação e depois se descarta. Então, esse cuidado é bom que a gente tenha, principalmente numa viagem em que a gente pode ser roubado através de compras ou processos de clonagem, ou uhum. usar ATMs que não são ATMs, ou seja, não saber o ATM que está utilizando, é melhor ir numa agência do que um ATM qualquer que tu encontra na rua. Tu não sabe qual empresa mantém aquele ATM ou como mantém. Então, tem que ter esse tipo de cuidado. Que é uma coisa que no Brasil a gente não tem tanto, mas a depender do país é muito comum que você tenha ATM, tá andando na rua, tá na rua, aberto na rua, na calçada mesmo. Então, que daí vem a outra dica, que é você viajar com mais de um cartão, né? Tem pessoas que levam dinheiro, e até para evitar pagar IOF, né? Se for uma viagem pro exterior. Mas levam dinheiro e você não tem esse problema. Agora, mas se você usa cartão, sair com dois cartões, avisar, né, a operadora que você vai fazer compras internacionais. E se você tiver um problema com um, se ele for clonado ou se ele for engolido por um ATM, você consegue usar o outro. E aí, muito importante, né, levar os contatos do banco. Claro que se é por aplicativo, você faz tudo pelo aplicativo. Fácil, mas levar os contatos do banco, que eles têm números internacionais. Ou app de pagamento, né? Ou app de pagamento, levar Apple o número... Apple Pay, desse... Google... Isso. Como é que é o nome do serviço do Google? Não lembro. Google Wallet, sei lá. Ah, mas esses serviços de pagamento... Que... Sim. Mas levar os contatos, esses contatos no teu Evernote ali, que com as informações úteis para tua viagem, leva os contatos do banco ou de outras coisas que tu pode precisar, porque tem na hora você consegue contatar, né? E no retorno, revisa todas as tuas compras, né? Vai lá que teve alguma coisa a mais ali, você consegue, se der tempo ainda, cancelar a compra. Beleza. Certo, Vinícius? Isso. Eu acho que não tem considerações finais aqui, a ideia era falar sobre essa lista, né? Lembrando que algumas delas tem. Você vai usar para sua vida diária, né? Backup e VPNs, isso vai, né? Vai ser. Mas em viagem é essencial. Em viagem é essencial. A viagem no Brasil ou fora é essencial. Tem que tomar esses cuidados aí. Coloque essas dicas, então, no seu checklist de viagem, que essa é uma dica extra, né? Ter um checklist de viagem, óbvio. Mas coloque no seu checklist de viagem, a gente vai colocar lá no show notes também, nomear cada uma delas, até para que a pessoa leia e consiga saber sem precisar ouvir o... Claro, ouça, né? Também não adianta ouça, chegou até aqui, ouviu, né? Já ouviu, mas, cara. Já ouviu. Mas lembrando também, antes da gente encerrar, que os insiders terão mais uma dica de paranoia número 5. É isso, Vinícius? É isso aí. Então, nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. Podcast Segurança Legal é feito com o apoio dos seguintes ouvintes: Insiders, Alexandre Martins Araújo, Hamilton Justino, Anderson Barros, Carlos Felipe Vernizzi, os colaboradores, Jamerson Campos, Eduardo Kramer Góes, Eduardo Rocha e os participantes: Abílio Júnior, Alan Alves, Alexandre Dillenburg, Alexandre Hajihara, Anderson Silva, André Corradini, Arthur Lucena, além dos outros insiders, colaboradores e participantes nominados no nosso site.